As batalhas, as guerras vencem e vão, mas os guerreiros e os gladiadores são sempre os mesmos. Os pretos, os pobres, o povo do gueto. A alma de um guerreiro nunca descansa e está sempre lutando por novos ideais. Tudo isso tem um claro sentido. Estamos em fuga por um número reduzido, mas a sorte está lançada, a vida na quebrada. Esta barra pesada vacilou por aqui, comédia leva rajada, canta pra subir. Condenado à morte, vai ser guilhotina, pois o acordo de paz ainda não foi celebrado. Então segura a lombra, ladrão, à noite não é mais uma criança. Veja só, eu não quero te ver na mira de tiros, na mira do pó. Aí meu mano, vou te dizer, a vida é curta demais pra se arrepender. Pois bem, pense bem no que irá fazer. Somos suspeitos de tudo que possa acontecer. Na madrugada, tem que saber curtir, entrar e sair, sempre cauteloso, pois a casa pode cair. Com certeza você vai se ferir. Não gostaria de estar no seu lugar, porque não parar, pensar, refletir, admirar, talvez seguir em frente e não olhar para trás. Mesmo sabendo de algumas situações, o melhor é ficar de boa, desesperar jamais. Cuto o corpo baixo, o de cima cai. O que vou lhe dizer? Na vida do crime é matar ou então morrer. Mas nem todos sabem de mim, mano. Pense em sua família, seus filhos em volta do caixão. Escute, mano, o que vou lhe dizer? Na vida do crime é matar ou então morrer. Mas nem todos sabem de mim, mano. Pense em sua família, seus filhos. Aí acorda, ladrão. Antes de sair de casa, reze a Deus, véi. Peça proteção, só ele irá te proteger, maluco. Descanse seu oitão, precinto. Que o clima está tenso, meio pesado, atmosfera cabulosa. Se é que você tá ligado, algumas coisas são difíceis de compreender. É complicado saber que a nossa vida não vale de nada. Há pouco tempo atrás, aquele moleque estava ali jogando uma pelada, com os pés descalços no chão. Mas o destino não quis assim, entrou em contradição. Porra, véi, finado Paulo viajou grandão. Em sua pequena trajetória se dizia ladrão, mas pra mim era mais que um irmão. Moleque doido de atitude, tipo daqueles que não se ilude. O meu chegado se foi, novo demais, eu sei. O destino foi cruel e sagaz, talvez. É, véi, tenho que admitir, a maldade realmente tomou conta daqui. Cansei de ir em enterro, presenciar assassinatos. Pra polícia mais um, apenas mais um fato. Retrato de quem vive na favela. Aqui posso morrer, sofrer, mas não desisto de lutar pela paz dentro dela. Pela paz dentro dela. Escute, mano, o que vou lhe dizer? Na vida do crime é matar ou então morrer. Mas nem tudo está perdido, irmão. Pense em sua família, seus filhos em volta do caixão. Família, seus filhos, aí acorda, ladrão. Que vão lhe dizer, que vão lhe dizer, que vão lhe dizer, que vão lhe dizer.